de chuva, vi que mais triste era eu, que sem estrela e sem lua te procurava no céu. Fiz do piano a viola, fiz de mim mesmo o amigo, fiz da verdade uma história, fiz do meu som meu abrigo. Quem canta fala consigo, quem faz o amor nunca quer ferir, quem não fere vive tranquilo, vê muita gente sorrir. E quem não tiver do seu lado a quem ama e quer ver feliz, não diga que não se importa, diga só o que o amor lhe diz. Essa mentira é uma espuma que se desmancha no ar e deixa na água um espelho pra você se ver chorar. Sorriso bom só de dentro, ninguém é bom sendo que não é. Eu, pra ser feliz com mentira, melhor que eu chore com fé. E quem não tiver do seu lado a quem ama e quer ver feliz, não diga que não se importa, diga só o que o amor lhe diz. Essa mentira é uma espuma que se desmancha no ar e deixa na água um espelho pra você se ver chorar.